Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ô, gente, chegou o Edelson Moura em seu rádio. Obrigado, meus amigos, por nos receber. Obrigado pela sua audiência. Quero saber como é que está a sua vida, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Tudo bem em casa? Então, se está bom, graças a Deus, né? Porque as coisas, quando estão bem em casa, a vida lá fora fica até melhor da gente viver, da gente curtir, da gente aproveitar. Porque quando não está bem, rapaz, eita complicação. Tomara que esteja bem na casa de todo mundo, né? As famílias, os filhos, tudo na Santa Paz. É o que o Edelson Moura deseja de todo o coração a todos os nossos ouvintes. Eu quero começar o nosso programa de hoje mandando um alô para a Vanésia, lá de Botuporã, no estado da Bahia. Ela que mandou uma mensagem aqui para a gente, pedindo um alô a todos da Rádio Alternativa FM 87,9 de Botuporã. Sempre mande um alô para a cidade de Botuporã, na Bahia, Edelson Moura, ok? Ok, Vanésia. A você, muito obrigado. A estes amigos e ouvintes aí da sua cidade também, o nosso abraço, não é? Vamos começar o nosso programa trazendo a música Deita e Rola. Dedicado a apresentar as músicas do Amado para aquelas pessoas que gostam das suas canções. Você pode pedir, pode mandar o seu pedido por mensagem, pode gravar a sua mensagem, pode também escrever. Hoje eu estou atendendo as mensagens escritas, as pessoas que me escreveram. E é assim, depois nós vamos colocando também as mensagens gravadas que vão chegando aqui através do WhatsApp do Edelson Moura. Você pode anotar nosso WhatsApp, viu? É 61 99 61 9557. 61 99 61 9557. Eu tenho muitos amigos espalhados por todo o Brasil adicionados a este WhatsApp. Nós não atendemos as ligações, porque são muitas. Somente as mensagens. Você escreve ou então manda sua mensagem gravada. Eu não dou conta realmente de falar com todas as pessoas que ligam para este número. Então você somente manda sua mensagem, esse WhatsApp é somente para receber a sua participação por mensagem, ou então você faz a gravação e manda para o Edelson Moura, porque a gente ouve tudo direitinho e programa sua participação aqui no programa do Amado Batista. Muito bem, eu agora vou atender a Liz Mel. Liz Mel é da cidade de Barra, no estado da Bahia, terra do Magal, que é o nosso representante. Ela mora na rua dos Marianes. Mande um alô para mim, porque eu estou na escuta do seu programa e gostaria de ouvir a música do Amado Batista, Quarto de Mansão. A regravação que o Amado fez, e essa música é muito bacaninha mesmo. Ela é antiga, tem muito tempo, né? Que foi gravada pelo Paulo de Paula, e agora o Amado Batista regravou nesse último CD que ele fez. Então vamos lá, tocar para Liz Mel, da cidade de Barra, Amado Batista, Quarto de Mansão. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Pelo vitrô, dentro de um quarto em minha frente, vejo um vulto diferente, mal posso compreender. Me aproximo de tanta curiosidade, porque o vulto, na verdade, chega a me surpreender. E por detrás de uma cortina transparente, sob a luz fosforescente, vejo um corpo de mulher que aparenta 20 anos mais ou menos, pelo que eu estou sabendo. Meu carinho ela não quer. E eu me perco diante de tanta beleza, presente da natureza, ela merece também. Quando se veste roupa íntima elegante, com seu jeito provocante, não parece com ninguém. Se retrocede num instante tão segura, num sorriso de ternura, beija no vaso uma flor. Ela se curva sob a cama lentamente, e despercebidamente ela faz cenas de amor. No desespero de uma vida tão vazia, curte o som sem alegria em seu quarto de mansão. Quando se perde entre o som de um toca-fita, eu a vejo mais bonita no meu quarto de pensão. Ela contempla o seu corpo calmamente, com um gesto diferente, banha o rosto abrasador. Eu delirando, um vitro quase fechado, um calor desesperado, quase morrendo de amor. Discretamente sai do quarto e fecha a porta. Logo depois ela volta do banho pra se enxugar e se esconde na toalha umedecida, sob uma luz colorida que está pra se apagar. Nesta penumbra devagar vai se deitando, suas mãos vão deslizando para o sono começar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe entre nós, eu vou chorar. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista. Amado Batista. Amado Batista Show. Todos os dias, quando nós chegamos aqui na rádio, primeira coisa que eu faço é ler as mensagens que vão chegando. E muitas mensagens, elas chegam sem nomes. As pessoas não colocam os nomes. Então essas nós vamos apagando, né? Vai tirando do celular. Por isso que eu falo sempre para você que, como é que eu vou saber quem mandou a mensagem? De onde é que está vindo a mensagem? Então é muito importante, quando você escrever, fazer como fez aqui a minha amiga Isirene Soares, lá de Humaitá. Olha como ela escreveu bonitinho. Eu sou Isirene Soares, de Humaitá, no Amazonas, e escuto todos os dias o programa do Amado Batista pela FM 104,9 e gostei muito da participação do Amado naquela semana. Gostei demais da participação dele durante toda a semana. E gostaria de ouvir a música Tum Tum de Saudade, oferecendo para todos vocês, para todos os ouvintes do programa, e mande sempre um alô para nós, aqui no município de Humaitá. Mando meu abraço também para, não somente para Isirene, mas também para o Januário, a minha querida equipe da rádio, nossa equipe aí da rádio, pessoal que já nos retransmite há tantos anos, há muito tempo, não é? Que o nosso programa passa lá em Humaitá. Engraçado que eu sou doido para voltar a esta cidade, né, fazer um passeio por lá. Qualquer dia eu estou aparecendo para dar uma despesa para o Januário. Né? Despesa sim, é uma galinha. Minha despesa é pouca. Galinha, quanto custa uma galinha hoje em Humaitá? R$6? R$7? Então vai ser essa. Eu queria saber, Januário, onde é que tem galinha de R$6, rapaz? Não existe. Oh, gente, uma galinha boa mesmo dá 35, né, Januário? Pelo menos aqui por Brasília. Tem muito tempo que eu não compro, porque o dinheiro não tá dando, a crise tá danada. Mas quando o dinheiro dá, é R$35 a galinha caipira. Vamos cantar agora, minha gente, Tum Tum de Saudade. Amado Batista é show, show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Parafuso, estão me chamando de louco. certa que o meu coração bate tudo de saudade. Doido querendo você, vem trazer esse amor, arrancar minha dor. Eu sou a ferida. Bate tudo de saudade. Volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu. Traz de volta. Meus amigos ouvintes já ouviram falar do sebo de carneiro. Ele é bom danado, né? Bom para você passar nos pés, quando você está com rachadura nos pés. Ele é um hidratante profundo. E por isso que ele é ótimo para as rachaduras dos pés. Então a pessoa também que tem pele muito ressecada, normalmente os diabéticos têm pele muito ressecada. Então é muito bom para o diabético utilizar o sebo de carneiro. Só que antigamente o sebo de carneiro era aquele cheiro natural de sebo mesmo, né? Nós desenvolvemos o sebo de carneiro perfumado, a saúde com beleza, utilizando-se das pesquisas e dos nossos técnicos e químicos, disponibilizamos para todo o Brasil agora o sebo de carneiro perfumado, saúde com beleza. Olhe a marca, né? Olhe bastante a marca. Porque outro dia, o cara chegou para mim e disse assim, Edelson, tem um sebo de carneiro ali de R$7. Eu falei, vai lá buscar para mim. Quando chegou, era... Como é que fala? Era tapioca. Não era sebo de carneiro, não. Era tapioca. Então, gente... Não compre tapioca, compre sebo de carneiro perfumado, saúde com beleza. Olha a marca, cuidado com a marca, senão você compra tapioca. O cara bota tapioca com água dentro do vaso e diz que é sebo de carneiro. Eita, meu Deus! Então assim, você usando o nosso sebo de carneiro perfumado, você vai ter uma pele bonita, uns pés saudáveis que o seu marido... vai ficar toda hora querendo beijar os seus pés. Tão bonitos que eles vão ficar. Não é? Lá em casa eu já aprendi toda a malandragem. A minha esposa ela passa de noite na hora de dormir. E de manhã quando ela toma banho, ela pega aquela lixinha de passar no pé, né? Ela passa aquela lixinha também. É. Aí eu perguntei assim, pra quê que você passa essa lixinha? Pra tirar o sebo de carneiro? Eu disse, não, para os pés ficarem macios. E também faz a limpeza das carnes mortas. Então você pode fazer o mesmo aí na sua casa. Passa o sebo de noite, de manhã quando você acorda, ó, lixinha no pé, para ficar macio. Mulher sabe tudo, né, gente? Sabe tudo para conquistar nós. Olha, o sebo de carneiro perfumado e toda a linha de produtos Saúde com Beleza, você encontra no nosso site saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes pelas muitas cidades brasileiras. É cidade demais, que tem mais de 40 produtos que a Saúde com Beleza distribui. Você também, aí na sua cidade, pode ser um representante nosso, um revendedor dos nossos produtos. Pode ligar aqui no 61-3532-6993. E agora, eu trago aqui mais um sucesso. Vou mandar essa música para quem? É Rayane Alves, da cidade de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte. Obrigado, Rayane. Obrigado, Severiano Melo, pela audiência na nossa programação. Bem mais feliz. Vamos ouvir agora. Estou estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho. Estou pensando em você. Que ficou aí sozinha e ficou pensando em mim, mas não sabe como estou. Se ela soubesse que eu a amo e que estou sofrendo tanto com saudade dos seus beijos. Se eu pudesse estar agora nos braços do meu amor, eu seria mais feliz, bem mais feliz. Sozinho, sem amor e sem carinho, estou pensando em você. Que ficou aí sozinha e ficou pensando em mim, mas não sabe como estou. Se ela soubesse que eu a amo e que estou sofrendo tanto com a saudade dos seus beijos. Se eu pudesse estar agora nos braços do meu amor, eu seria mais feliz, bem mais feliz. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. A TV Record exibiu uma matéria, um especial sobre a Rota da Fome, e pôde mostrar a realidade de pessoas, de pais e mães de famílias em muitas cidades deste país. Mas o que mais me chamou a atenção foi o estado do Maranhão, uma região devastada, uma região cheia de muitas dificuldades. Sempre eu conheço o Maranhão há muitos e muitos anos. Conheço sua gente bacana, seu povo extraordinário, seu povo fantástico. Não quero aqui desmerecer nem merecer ninguém. Apenas digo para vocês que conheço aquela população como ninguém conhece, porque visitei todas aquelas cidades, todos aqueles municípios, e sempre me chamou a atenção a questão das dificuldades de algumas localidades, não são de todas, mas em muitas localidades tem pessoas realmente passando por grandes necessidades. Isso acontece em Brasília, acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro. A fome e as dificuldades em muitas famílias, em muitas regiões, não é um presente apenas do Maranhão. Ela está presente também em várias outras cidades brasileiras. Eu mesmo, no estado do Tocantins, tive a oportunidade, juntamente com a minha sogra, que era muito caridosa, uma pessoa de muita caridade, tive a oportunidade de visitar muitas famílias para fazer entregas de cestas de alimentos. O Brasil tem muita gente de coração bom, muitos patriotas que socorrem os seus irmãos. Em São Paulo, existem até equipes de pessoas voluntárias que saem pelo Nordeste afora distribuindo alimentos. Meus amigos, a fome é um dos piores males da humanidade. Você pode não saber o tamanho da dor da fome, mas é importante que você tome conhecimento na sua casa, na sua vida, da importância da gente procurar saber das vidas das outras pessoas que vivem à margem da pobreza. Você que está aí na sua localidade, que pode ceder um pacotinho de arroz, um pacote de farinha, um pacotinho de feijão, se está sobrando na sua casa, se você tem isso de sobra, faça um pacotinho, por menor que seja, e leve a uma casa de uma pessoa que você sabe que está passando por necessidade. Até porque, meus queridos amigos, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu quero continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. Vamos mandar essa música para Maria da Guia. Ela gosta muito de ouvir todo dia o nosso programa. Ela mora em Cercado Velho, no interior de São Francisco do Piauí. Ô, gracinha! Alô, Cercado Velho! Alô, alô, São Francisco! Tudo bem aí, Maria da Guia? Obrigado, viu, pela audiência. Aí está a sua música preferida, Folha Seca. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor. Mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tenho uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Edelson Moura. Quero continuar então, meus amigos, falando sobre a matéria sobre a fome. É bom a gente ativar a memória com relação a esse assunto, Porque o que a gente ouve nas propagandas do governo é que exterminou a fome no Brasil. Essas propagandas mentirosas, e não acabamos com a fome do Brasil, acabamos com a miséria do Brasil, tudo mentira, porque esta reportagem veio mostrar exatamente isso. O problema desses planos governamentais que eles fazem é como propaganda eleitoral, são planos e programas eleitoreiros, porque esses programas, eles não são diagnosticados para matar o mal pela raiz. Eles são diagnosticados para poder atender a uma demanda política, para poder ganhar a eleição. Porque o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, ele disse que no Brasil nós ganhamos a eleição é pelo estômago, ou seja, é dando comida para as pessoas. Ele falou isso, não fui eu que inventei essa frase. No Brasil a gente ganha a eleição é pela barriga. Ele fala desse jeito, com arrogância. Então nós precisamos sim de programas que possam amparar a pobreza, mas programas sérios, porque normalmente esses programas eleitoreiros, o camarada manda não sei quantas bolsas famílias para os vereadores ou para o prefeito, e aí quando chega lá na cidade, o cara distribui as bolsas famílias, é para os amigos dele, é para o dono de um sítio, dono de uma fazenda. Tem fazendeiro com carro, com tudo que recebia, né? Recebia Bolsa Família. Então isso aí eu sou contra, porque normalmente estes programas eles deveriam vir de encontro realmente à população que necessita, à população que precisa. E eu acho que nós tínhamos era que aumentar, não é, essa situação de ajuda à nossa população. Criar também um programa, um plano de trabalho, como antigamente a gente tinha, frentes de trabalho. Então você escolhe uma região, a prefeitura poderia escolher uma região e dizer, não, vamos abrir uma frente de trabalho aqui. Pode ser para limpar a estrada, pode ser para tapar buraco, pode ser para cuidar da cidade, para deixar a cidade bonita. Então tudo isso ajudaria muito a esta população, porque a fome e a miséria, muitas vezes não é porque o cara não quer trabalhar, é que ele não tem onde trabalhar, ele não tem. Você viu na reportagem lá, que o cara disse assim, a repórter perguntou, quando você acha um tatu, que você caça um tatu, o rapaz respondeu em cima da bucha, nossa, é como se eu matasse um boi. Olha o que é que o cara falou. Quando caço um tatu, é como se eu matasse um boi. Então, minha gente, o nosso país, ele vive esta decadência, não é por nada não. É porque no estado do Maranhão, onde foi feita a reportagem, nós temos mais de 1000 processos judiciais envolvendo prefeituras. Processos de roubo de dinheiro das prefeituras. Então, se este dinheiro não fosse roubado por esses prefeitos canalhas e ladrões, dava para socorrer muita gente. Dava para comprar alimento para muitas casas, muitas famílias. Dava para ajudar muita gente. Olha, eu vou trazer agora a música Chance. Eu falo, mas eu não conserto o mundo. Não tem jeito de consertar. É tudo destramelado mesmo. Cante, Amado Batista. Chance chegar, eu vou me apossar do